fiz o tesouro, seu guia para os céus. É luz divina intensa, nas trevas a brilhar. É a voz do Pai Celeste, que a todos vem chamar. Não abandono a Bíblia, pois é a voz de Deus. Dos crentes o tesouro, seu guia para os céus. Não abandono a Bíblia, o livro que me diz que salvo estou em Cristo, o que me faz feliz. E tenho, pois, certeza de lá no céu entrar, pois Ele com seu sangue me quis purificar. Não abandono a Bíblia, pois é a voz de Deus. Dos crentes o tesouro, seu guia para os céus. Não abandono a Bíblia, eu sempre afirmarei. Quem dera ser ouvido por toda ímpia grei, que saiba todo mundo que a cristandade tem a fé robusta e pura que pela Bíblia vem. Não abandono a Bíblia, pois é a voz de Deus.